A violência por aqui não mais me surpreende. Na madrugada mais fraco, não sei, é que sempre. A pistola no meu da cabeça, o gatilho é disparado. Já só mais o que vai ser lembrado no dia de finado. Não causa mais espanto, na maioria virou rotina. Todos já sabem qual que é a lei da periferia. Tira os gás entre gangues e o sangue escorre. O corpo é encontrado furado com 16, um pouco de 9. Prostitutas vendo seus copos na esquina. Drogados, usuários viciados, cheirando cocaína. Crianças catando o que comer na lata de lixo. Ah, mas quem é que vai se importar com isso? Traficantes vendo sua mercadoria, a luz do dia. A polícia faz seu papel e recebe a propina. E logo ali na via luta queima de arquivo. Isso não me assusta, mas prefiro estar vivo. Os poderosos engravatados rindo da cara do pobre. E do outro lado o assaltante em busca do seu cofre. Assassinos, sanguinários contaminando com a morte. Pra eles a vida é um simples jogo de azar ou sorte. Mães se desesperam com a perda de seus filhos. Sofrem, choram, não aceitam que for o destino. Ninguém liga pro sentimento do meu povo. Descorre o sonho e joga tudo dentro de um bolso. Sanidade descrente, mas me surpreende, irmão. O mundo decadente, mas me surpreende, não. Deixa o mendigo nas calçadas geladas, morrer de frio, é só mais o que vai pra vala. Mas e aí, o mundo é assim, então não pega nada. A dignidade por aqui já foi comprada, despedaçada, dilacerada. Ninguém tá nem pra mim, nem se importa. Então tranque suas mansões e feche suas portas. O crime se tornou uma doença que não tem cura. O dedo sempre no gatilho, anda as leis das ruas. Alcoólatras bebendo pra esquecer a vida difícil. Morrendo de cirrose por um simples vício. Enquanto isso, o presidente assiste na sua TV a cabo. Sentado no sofá, descansando seu rabo. Eu vejo psicopatas que matam sem nenhuma dó. Esmagando a vítima, transformando em pó. Estupradores abusando e violentando de meninas. Quem ainda brincava de boneco, até mesmo de casinha. Todos já sabem que a alegria de louco dura pouco. O demônio roubou a sua alma e dispensou seu corpo. Ele foi preso e estupado, agora sabe o que é sofrer. Não tem mais volta, está contaminado com o vírus do HIV. Sequestrador do inferno, você é só mais um que vai ser jogado no cativeiro, final já como o descaso com o pobre que morre na porta do hospital. E o governo sem destaque em manchete de jornal. Sanidade descrente, não mais me surpreende, irmão. O mundo decadente, não mais me surpreende, não. A seca no Nordeste não é notícia de primeira página. O Brasil se omite, não escuta nem fala nada. Isso tudo se tornou normal, algo natural. Um cotidiano que já é comum, um sentimento casual. Não me surpreende mais, o preto na fé bem. O Lucifer com a morte na mão te fazendo de refém. O medo foi esquecido, andar ao lado errado do perigo. É, não existe diferença do maníaco para o inimigo. Desempregado se afunda no crime, faz seu papel de homem. Entrega a sua vida para seu filho não morrer de fome. Aqui o nível de escolaridade é muito precário. Crianças aprendem no crime a se tornarem sanguinários. Pois é assim que é, o esgoto corra céu aberto. Nem me preocupo com isso, tá tudo bem, tá tudo certo. Pessoas morrem por tomar água envenenada. Outros ainda socam por ter água tratada em sua casa. O amor foi caçado, arrancado, despedaçado. E você ainda me pergunta se isso tudo é necessário. Não tente se enganar que tudo isso acontece, pode acreditar. Periferia é assim, qualquer quebrado em todo lugar. A tiazinha morando no barco de tábua caindo aos pedaços. Comendo farinha com água, rangazé, dois cagado. Não me assusto mais, nem tenho medo e tal. Já prevejo o seu futuro e sei de qual o seu final. Sanidade descrente, não mais me surpreende.